Cajuru 1545. Ô, viado. Que Luiz, que tocou e remeteu ao Zuno 1, autorizado o cruzamento do campo, reporte para girar base. Recife, em 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, fora solicitação. 2-8-5-2-5-4-5, muito obrigado, feliz dia dos pais aí a todos, até a volta. E obrigado, igualmente. Chame Centro Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. Fala, meu filho. Autorizado base, reporte na final no céu. Tem perfil da Star. Mantém o perfil aqui, acho que é certo. Bono 754, controle de Salvador, prossiga na chegada Mari, pessoal 050. 050, Bono 754, está entregando 300 nós, é necessário aumentar o mantenimento. Diminui ou já pode manter? Pode manter, tem condições de manter até Mari? Sim, manter. Gentileza, manter até Mari, web, o voo 1754. 754, 300 nós até Mari. Autorizado toque arremetido no 7120 com uma 12, braço Luiz. Pedro, no meio desse para 2000 flash, autorizado LSXV, reporte localizador. 2000, autorizado LSXV, reportar ao localizador, 3216.